Você tá vendo que você tá fazendo bobagem com sua vida, cara? Pra cima e pra baixo, um montão de cara armado. Você tá maluco, rapaz? Você é uma criança. Que criança? Atravesso a cidade no meu carro novo. Jovem, negro e rico, isso é perigoso. Olha no meu olho, olha no meu olho. Jovem, negro e rico, isso é perigoso. Desde 9-6 sonho entrar em um tiroteio. Depois que entrei só queria sair do meio. Vidro fumê pela metade, uma novinha sem freio. Só fiel manda mensagem, só você acha preto feio. Acabei de transar, continuo de saco cheio. Juro vou espancar quem tentar me ofender primeiro. Tô sensível, frágil, negro caco de vidro. Se tentar pisar eu encho o chão de vermelho. Salvador Summer House, vejo irmãos como espelho. Salvador Summer House, vejo irmãos como espelho. Atravesso a cidade no meu carro novo. Jovem negro, isso é perigoso. Olha no meu olho, olha no meu olho. Olha no meu olho, olha no meu olho. Jovem negro rico, isso é perigoso. Olha no meu olho, olha no meu olho. Criança, eu fumo, eu cheiro. É assim que eles querem nos ver. Mandei esse gosto a eles. Nós somos. Atravesso a cidade no meu carro novo. Jovem, negro e rico, isso é perigoso. Olha no meu olho, olha no meu olho. Jovem, negro e rico, isso é perigoso. Jovem, negro e rico, isso é perigoso. A cara vai cair. Isso é perigoso. Cara, jovem negro rico, isso é perigoso. Me fudeu, velho.